Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Afonso 3D. Olá, rapaziada, esta é a 76ª edição do Nerdrops, e aqui quem vos fala é Afonso 3D, e eu duvido que você pense rapidamente o que é 76ª, ninguém sabe. Estamos aqui hoje Ariadna! Estamos aqui hoje com Oliver Pérez, Luiz Sussi e Alan Polar. Nossa, é um prazer estar como convidado neste programa. Três convidados escolhidos a dedo, né? Olha a piadinha do Polar. Olha a piadinha do Polar aqui. Ah, então é isso. E agora nós vamos para a leitura de e-mails. Shmails. Nerd Mail. Estamos aqui para a leitura de e-mails com o time B. B. B de quê? De bom, de bonito, de sincero. Então isso aí, nós estamos aqui porque o time A está em reclusão, né? O Oliver está com... Como que é mesmo? Tendinite anal? Tendinite anal é porque quando o esfíncter do ser humano aperta muito o pênis de outro, ele tem... Qual o nome da doença? Tendinite anal. Exato. E o Guizão, né, tá aprontando os seus preparativos aí pra ir pra Brasília, né, namorar o Vivaco e tudo mais. Falaram que o Guizão vai começar a jantar lá no Planalto, né, num daqueles pratos. O que tá virado pra cima, né? Exato. Filha da puta. Então é isso aí. Semana nós tivemos apenas 2 e-mails. Um do Vinícius Maciel e um do... Diego Santos. Então, primeiro, né? O Vinícius Maciel mandou um e-mail aqui dizendo... Episódio patrocinado? Falando sobre o nosso episódio especial número 1, né? Parece que o ano já começou bem super para o Nerdrops. Que venham mais episódios assim ao longo do ano. Falo tanto para episódios patrocinados quanto para episódios de um único tema. Gostei bastante. Parabéns, galera. É muito bom mesmo. E, pô, foi uma coisa que a gente se divertiu bastante fazendo, né? Foi, cara. Putz, a gente deu tanta risada. Sim, né? A gente já tinha tentado outras vezes, não tinha saído, e dessa vez saiu... Apesar de ser patrocinado, foi o que mais saiu espontâneo, né? Nem tentamos fazer graça, né? Não, saiu espontaneamente, né, cara? Todas as pesquisas que a gente falou, nada foi forçado, ainda bem. Temos também aí o e-mail do Diego Santos, né? Que mandou um oi, Nerdroppers, diz ele. Aqui quem fala é o ouvinte zilionário, afastado dos podcasts desde que o meu chefe me proibiu de ouvi-lo no trabalho. Ou seja, o seu chefe te fez contrair uma tendinite anal. Agora que eu voltei à nossa pátria, mãe, estou livre da pressão do chefe, posso ouvir o saudoso Nerdrops novamente. Bom, já que estou por aqui, gostaria de comentar sobre o último Nerdrops. Aí ele faz uma porrada de comentários, tanto sobre o Besouro Verde, né? Que ele gostou da comparação e riu pra caramba. Comparação com o quê? Com Black Kamen Rider. Ah, mas você não falou, como que o cara vai adivinhar? Quem tá ouvindo? É que eu tô com tendinite cerebral. Essa é a pior, velho. Ele fala que teve que segurar pra não rir também no meio da rua e ficar parecendo um louco. E depois de várias risadas, veio a surpresa ao ver quantos trailers o filme do Kamen Rider ou Besouro Verde já lançou. Ele não lembra de ter visto um filme com tanto trailer assim e diz que é até bom porque ele já economiza uma grana, né? Ele diz aí também que em relação ao filme do Homem-Aranha, ele simplesmente olha pro Garfield e não consegue ver como o Homem-Aranha. O Tobey Maguire acabou fazendo um Peter Parker tão convincente que vai ser muito difícil desassociar o ator do personagem no cinema. Pelo menos ele, o Diego, né, deve dizer que gostou bastante da Emma Stone como Gwen Stacy. E além de ser bonita, eu acho que ela ficou uma graça como a personagem. Ele diz aí também sobre o lançamento de Star Wars, que adora a série e que nunca comprou uma coleção de discos. E sinceramente, o senhor George Lucas não vai levar nenhum tostão do bolso dele. Puta, cara... De verdade, é impossível. Você já deve ter comprado alguma coisa pertencente a LucasArts. Vai por mim. Você nem deve ter percebido, mas comprou. Exatamente. E pra não alongar muito, né? Que já tá compridíssimo, viu, Diego? Mas a gente gosta de e-mail assim com conteúdo. Só vou comentar que achei muito legal o Stan Lee ganhar um espaço na calçada da fama dentro do mundo nerd. Ele é um cara super conhecido e recentemente acabou sendo conhecido pelo público normal através dos filmes baseados em suas criações. Como a gente disse, que ele sempre fez uma pontinha, né? Mesmo que muitas pessoas não saibam quem ele é, pelo menos já devem ter reparado aquele velhinho vilãozinho simpático sempre aparece nos filmes dos heróis. Bom, é isso, galera. Fico feliz de escrever de novo com a gente. Estava com saudades de ouvir as besteiras e bobagens de vocês. Esse foi o Diego Santos, 27 anos, Porto Alegre, filho do Homem do Baú. Bem, rapidamente aqui, vamos mandar um abraço para todos que comentaram, tanto no Nerdrop 75, quanto no especial. Então vamos mandar um e-mail primeiramente para Bruno Elias. Um abraço, velho. Depois para Davi Oren Piller. O Oren Piller é o cunhado. Também um abraço para o O Martinelli e RP Souza. Sim, um abraço para Camila Tel, para o Léo Luzi, para o Raps 13. Um abraço para o Fábio Liana. Um abraço também para o Refux e para o Vivaco, o Maionese. Ele me bate, bate feito maionese. Cara, um abraço para o Alan, o Alan, que mandou uma figura, cara, muito escrota do Doug Trio Gay. Ah, o do Pokémon? É, cara, que é muito foda. Achei bem da hora. Também um abraço aí pra Marcelo Neves, pro nosso antigo ouvinte aqui, o Caio César, ao Thiago Musashi Trindade, e um abraço pro japonês, o Inomar. Também temos aqui o Caio Mario, pro Thiago Santos, pro João Gilberto, e pra terminar, Skazinski, que não aguentou ficar sem falar o famoso primeiro, né? Um vá a merda. Um abraço pra vocês e aquele tapinha na bunda. Então esses aí foram nossos e-mails rapidinhos. Voltemos para mais um cast com o infame Afonso 3D. Pro cast. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Confira primeiras imagens de Andrew Garfield como Homem-Aranha. E mais confirmações no elenco de O Hobbit. 23º filme de James Bond já tem data de estreia. Olha só quem chegou. É eu. Bom, Guizão, já que você se intrometeu, lê a pauta de cinema no item 6. E sai novo trailer de Battle Los Angeles. Surge atriz cotada para vilã em Juiz Dredd. Confirmado o nome para elenco de remake de Total Recall, também conhecido como Vingador do Futuro. Visual de Chris Evans com um uniforme completo de Capitão América. Novos rumores de The Dark Knight Rises. Bem, essa semana saiu aí, né, a primeira foto do Andrew Garfield, já travestido de Homem-Aranha, né? E comendo lasanha. Transviado de Homem-Aranha. Transviado, é travestido. Transexuado. Afonso 3D, o que você achou do uniforme? Nota de 1 a 6. Hoje você vai falar piadinha de bloco. Vai lá, que filho da puta, cara. Caralho. Filha da puta. Aqui que eu fui falar das metades. Malditos. Eu não achei porra nenhuma, mano. Porra. Da nota também, porra. Eu posso dar uma nota, mas a minha pode valer de 0 a 10 ou não? Palhaço, eu tenho 10 de pé, viado. Posso colocar 10. Mas falando sério, filha da. Falando sério agora, eu achei fera o uniforme, velho. Cara, um detalhe que eu tô achando aqui, não sei, pode ser engano meu, mas ali perto da altura do pulso, cara, parece que é o lançador de teia, né? Ou aquela parada. O quê? São duas pontas de metal, cara, tá vendo? Perto do pulso assim, dele. Mas pode ser também só pro design da luva, né? A saída da teia também. Porque por mais que no filme lá do Sam Raimi com o Tobey Maguire seja orgânica, né? A teia de algum lugar tem que sair na roupa, né? Tem então, algum buraco, né, velho? Do mesmo lugar que sai o escudo do Batman, né? Que é onde sairia normalmente a teia de uma aranha. É, né, o cara? Que eu ia falar, cara. Não entendo isso. Não, nada demais. Outra coisa, próximo da luva também ali, ó, me pareceu meio de couro, né? Ele tá com... Eu achei, assim, o visual mais simples do uniforme, mas ajudou mais, assim, a dar um look mais moderno, cara, sem sair da característica do Homem-Aranha. Mas isso aí seria o quê? Um uniforme de motoqueiro adaptado? É, parece, né? Parece ser mais grossa também e tal, né? É, porque, assim, alguma coisa que eu não entendo é, assim, o cara é um fudido, né? O cara não tem dinheiro, o tio morreu, o pai e a mãe morreu, mora com a tia que tá sempre enrolada. E o cara sempre tem dinheiro pra comprar um uniforme estiloso, né? Por mais que ele mesmo faça, o material não é barato. Eu não sei o que é mais incrível, ele conseguir esse material ou ele fazer o uniforme, né? Eu não gostei do uniforme, não, cara. Sério, velho? Sério, não achei maneiro, não. Primeiro que, pô, chassi de frango do caralho, né? Nunca Tudo bem, Homem-Aranha... Não, o Homem-Aranha nunca foi forte. Tudo bem, beleza, tranquilo. Mas, cara, sei lá, parece de papel machê envernizado, maluco. Não achei maneiro, não. Esse novo Homem-Aranha, ele é tão moderno, mas tão moderno que ele não taca mais estrela. Ele pula tudo com parkour agora. Eu tô moderno, porra, esse... cabelinho do Justin Bieber aí já. Isso que eu ia falar, cara. Cabelinho de Justin Bieber, parece um estilinho cogumelo. Não, não gostei não, maluco. Não achei maneiro não. Se fosse assim, o filho do Homem-Aranha, beleza. Mas, porra. Puta, filho do Máscara, né, velho? Não, não achei maneiro não. Filho do Homem-Aranha, daqui a pouco ele numa moto, pá. Ah, eu particularmente gostei, cara. E lembrar que ele também vai ser o Homem-Aranha mais moleque mesmo, né? Mais jovem e tal. É assim, vai depender da atuação pra eu gostar do filme. Vai depender da atuação dele. De verdade, assim, não tô zoando não. Se a atuação for bem moleque, estilo quadrinho, sabe? Que ele é, tipo, fanfarrão, é piadista, assim, aí tudo bem, aí vai ser maneiro. Mas se não for isso, cara, aí não sei lá, não acho que não vai ficar legal, não. Mas aí eles tinham que ter colocado o Ryan Reynolds no lugar dele. É, por que não, né? Tô fazendo... Porra, piadista, molecão. Tudo que tiver relacionado a inseto, ele pode fazer agora, né? O que eu gostei, cara, é da textura da roupa. Eu achei que ficou um lance legal. E as teias, né, elas não são tão nítidas assim. Mas é, eu acho que a mudança do uniforme, cara, era algo necessário. Depois de 3 filmes com o Tobey Maguire, e a gente já acostumado com o uniforme e tal, que apesar, né, cada filme mudava algum detalhezinho, mas pra dar um, né, um salto maior aí, falar que o filme, né, tá aí pra fazer sucesso, eles tinham que mudar de algum jeito, né? Eu acho que ele e o Cielo usam o mesmo macacão de natação. A única diferença é que ele veste sozinho o macacão dele, né? É, exatamente. E não fica... Vocês já repararam que todo homem ou mulher que nada de macacão de natação, esses que é feito com pele de tubarão, ou escama de tubarão... Feito com escama, não. O design é pra simular. Com escama de tubarão. Esse é raro, hein? Caralho, maluco. Não, eu me corrigi. Eu falei uou, eu posso estar errado. Mas todos eles ficam... Você pode não, você tá errado. Porque camarão... Cara, o tubarão não tem escama, velho. O macacão é tão apertado que todo tecido adiposo da pessoa sai naquela abertura das costas, velho. Então quando você olha a pessoa de frente é super magra, assim, super apertadinha. Olha atrás, tem aquela bolsa de gordura. Aquela corcunda. É embalada a vácuo, tá ligado? Bota aqueles negócios pra chupar a pessoa. Assim. Os alemães que iam gostar dessa porra, né? Eles que curtem a fetiche de latex, que se enfia no latex lá e tira o ar. É verdade, meu. É verdade, meu. That's a bingo! Bom, ladies and gentlemen, vocês estavam com saudade dele, ele voltou nas nossas pautas. Capitão América, enfim, uma imagem, né, com o Chris Evans vestindo aí por completo o manto aí do Bandeiroso, porque a gente só tinha visto muita arte conceitual até aqui, né? E a gente sabe que, por mais legal que sejam essas imagens, né, elas muitas vezes desviam do modo que vai ser na realidade mesmo. E agora aqui, tá aqui Chris Evans, eu achei o uniforme bacana. Pô, muito maneiro, cara, másculo. Eu só não entendi por que ele tem que usar uma meia ali na calça, cara. Como é que ele fica sacudo. Ah, tá, você tá olhando pro pinto do maluco. Não pode, cara. A última coisa que eu olhei foi pro pinto dele. Só olhei quando tu falou. Já tinha olhado a foto inteira. Eu falei, pô, o que o cara tá fazendo aqui? Usando uma meia enrolada? Que ridículo. Não, na verdade, é uma calça saruel, cara. Fica na moda. Saruel. O que eu acho legal é que o capacete dele é colado na cabeça, né? Então, tipo, é a prova de bala, mas dá traumatismo craniano se ele tomar um tiro. Não, se inchar, fudeu, cara. É, já era. Maga, o cerebro. Mas fala aí, os caras que estão atrás são aqueles da Hydra? Não, é do Cobra. Não, cara. É isso que eu ia falar. É, os caras do Cobra. Isso aí não é um lapso temporal, não, cara? Porque esses caras não parecem uns soldados da SHIELD de um desses quadrinhos recentes, não, cara? Pô, mas pode ser. Não, pode ser, porque as fotos anteriores mostravam ele na Segunda Guerra, o capacete era diferente. O escudo também. O escudo também. Então esse deve ser ele na atualidade e pode ser... Pode ser aqueles agentes da SHIELD, então. É, porque como ele é o The First Avenger, com certeza ele, sei lá, ele tá na base da SHIELD. É, pode ser. Levando uma treta lá com o motherfucker. Mandou uma palestra, né, meu? Eu achei bastante interessante, cara. O pessoal pode até reclamar, mas... Eu achei maneira, máscula, viril. Gostei muito mais do uniforme do Chris Evans do que do Andrew Garfield. Viril, você disse por causa da calça? É, da meia que botaram no saco dele, da calça saruel. Ou é meia de verdade, não usa cueca porque ele preza a liberdade, né, velho? Mas eu achei fera. Afinal de contas, ele é o Capitão América. Ele pode ser capturado, né? Mas o saco dele fica livre. Não, e já que você olhou o pinto dele, Polar, você pode, ó, percebe que o pinto dele tá de lado, ó lá. Pô, tá pra direita, maluco. Tá. 10,50, né, velho? Tornar um pouco de seriedade nessa. Mas eu achei fera. Porque se ele manter essa roupa, for a roupa atual, é legal, meio Kevlar, né? Meio soldadão mesmo. É, e ele usa... Você vê o detalhe que ele tá usando coldre, né? É, pode crer. E uma pochete, isso, né, velho? Mas peraí, não faz muito sentido essa coisa do lápis temporal que eu falei, porque eu lembro também de um quadrinho que ele tá com uma roupa parecida. Porra, mas na Segunda Guerra, velho. Isso aí é a roupa é da Segunda Guerra. Essa é quando ele usa o coldre, ele usa essa parada toda. É quando ele, no, pelo menos no quadrinho que eu me lembro vagamente, que minha memória é uma bosta, ele tava na Segunda Guerra. Não sei também. Não, mas a questão é o seguinte, né? Pelo menos alguns meses atrás, né? Divulgaram que seria dois uniformes, né? Esse daqui, eu acredito que seja o segundo uniforme, mas que talvez ele não tenha aposentado os apetrechos da Segunda Guerra dele, sabe? Tipo, o cinto aí com a pochete, o coldre, essas coisas. Acabou ficando um elemento. Porque o capacete, vamos convir, né? Ele remete muito pros capacetes da Segunda Guerra, né? Mas vocês lembram da outra roupa, cara? Porque eu tô achando que só mudou o escudo, viu? Ainda bem, né? Porque pra arremessar um escudo daquele... Cara, tem que dominar, hein, velho. Pera aí que eu vou pegar aqui a imagem mais antiga. Aí, ó, é isso aí que eu tô falando, ó. É um uniforme antigo, sim, cara. Só com escudo novo. Cara, podia jurar que o capacete era diferente. É, eu tava procurando agora também no Judão. Não é o mesmo uniforme, não, cara. O uniforme é totalmente diferente. Vocês estão viajando, cara. Pera aí, que agora que vai vir uma imagem antiga. Nossa senhora! Cara, tava no Pearl Harbor com esse uniforme. Então, tá vendo? É diferente o negócio. É, agora sim. Então, esse tempo todo que a gente viu era um uniforme novo, então. Exato. Só que, pô, uniforme novo com aquela motinha lá, pelo amor de Deus, né, cara? Não, mas às vezes o cara não mudou o uniforme, cara. Ué, sei lá, o cara é saudosista, vai saber. Ah, é, né? Até porque o cara ficou lá 60 anos no... No gelo, pô? O cara usa o boot e aquela proteção de dentro do capacete da Airborne, dos paraquedistas. É, o que faz mais sentido pra ele mesmo, porque senão ia mudar demais ele chegando pela Normandia ali, né, na praia. Pô, ia ser irado, hein? É, com certeza, se ele não chegou pela praia, ele foi de Airborne mesmo. Tipo soldado Ryan, né, mano? Só abre lá, só tem ele no negócio. Aí, nossa, morrendo 250 mil pessoas. Se não fosse o Capitão América, era 1 milhão. That's a bingo! E essa semana, a pedido de muitos de vocês, saiu mais uma notícia de Hobbit, né? Um filme aí o qual nós não comentávamos fazia já um certo tempo. É, tava aí definido Andy Serkis seria o Gollum no Hobbit, né? E agora foi definido o papel do Gandalf, que é o carinha lá de branco do Harry Potter, não é? Isso. Idiota. É o Dumbledore que faz o Gambit. O ator Dumbledore é o que faz o... Que faz o Gambit. O Gambit. Nossa, velho. Aonde eu tirei Gambit, mano? É que o cara chama Michael Gamble. Não, foi de Gandalf. Tentei salvar você, mas não deu. Obrigado, Polar. Bom, quem aí já esperava vai ser o Ian McKellen, né? O Gambit. Olé! É. E a produção do filme tá programada aí pra 14 de fevereiro de 2012. A produção do filme vai estar programada aí já pra ter início em 14 de fevereiro na Nova Zelândia. E o filme vai estrear em novembro de 2012 e já conta com Martin Freeman, que é primo do Gordon Freeman, aquele cientista. Cate Blanchett, Ron Perlman, Hugo Weaving, o Ian McKellen, o Andy Serkis, o Joe John Gunn e Ken Scott. Quem, o Susso? John o quê? Joe Vogue Jones. Vogue Jones, que é o surfista prateado, né? Exatamente. Inclusive, ele vai fazer o filme prateado também. Ele vai fazer o anel. Eu sinto saudade do Agent Smith. Ele já tá confirmado já também. O Weaven. Eu gosto dele. Alguém sabe o que a Kate Blanchett vai fazer? A Galadriel. Galadriel. Puta, verdade. Maria. O pessoal tá dormindo. Nossa, tô viajando. Lady Mary vai fazer. Porque eu acabo esquecendo que o Hobbit é uma história antiga, né? Tipo, do começo, assim, de tudo, mas que os personagens são todos imortais que estão aí praticamente. Olha só, se você pegar o elenco, a gente tem Hellboy, a gente tem o Caveira Vermelha e o Mr. Smith, a gente tem o Magneto, a gente tem o Surfista Prateado. Que puta reciclagem do caralho, né, velho? A maior adaptação de um livro é a maior adaptação dos quadrinhos, praticamente, né, cara? Pois é, cara, é um amálgama, né, de todas as editoras dos quadrinhos em um filme só. Isso deve ser contrato, cara, ou então falta de criatividade mesmo. Todos esses que a gente anunciou vão fazer papel de árvore, né? Bom, a única novidade aqui, né, o Martin Freeman aí, que vai ser o Bilbo, né? E talvez o Ron Perlman, né, que é o Hellboy aí, que a gente falou, que por enquanto a gente não sabe o que ele vai fazer. Vai fazer o Balrog. Cara, ele tem mesmo. É bem possível. Já domina o papel, né? Fogo, né, vermelho, é com ele mesmo. É, e o Sussi não vai falar putaria nenhuma, não? Não, não. Não tem o que falar, velho. É Hobbit, é filme antigo, é tipo a Bíblia essa porra. O cara que escreveu a Bíblia tinha a mesma idade do cara que escreveu essa palhaçada aí. Ah, tá. O Tolkien é contemporâneo de Jesus Cristo. Não, de Pedro. Pois é. Ah, sim. Porque Pedro foi Jesus que escreveu a Bíblia. É, com certeza foi Jesus que escreveu a Bíblia. Peraí, a Bíblia foi escrita logo depois. Jesus. Não, não. Jesus, gente, morreu. Vamos pular. Vamos pra próxima. Para que tá ficando. Esse negócio tá ficando. Não, vocês não entenderam a analogia. Vocês não entenderam a analogia. Minha avó tá falando aqui, foi a editora Paulínia. Que bancada, né? Que filho da puta. That's a bingo. E por pouquíssimo, a franquia favorita do Oliver Pérez não morreu. Por pouquíssimo. Por 4 bilhões. Essa, um mero detalhe. Salvar o Dollhouse? Seguindo a falência da MGM, né? O destino das séries do James Bond tava quase acabando. Mas depois que a Warner Brothers resolveu arcar aí com só um trocado aí, uns 500 milhões de dólares, né? Eles foram o brother, né, velho? Foram bacana, hein? Olha, eu não vou contratar 3 atores meus, você pode ficar com o cachê deles aí, 500 milhões de dólares. Eles tiraram 500 milhões de dólares das despesas do Hobbit, né? Então eles conseguiram dar uma sossegada. Com isso, e o fato do 23º filme do James Bond já estar em pré-produção, faz um tempão já, o estúdio conseguiu colocar um novo filme com Sam Mendes dirigindo Daniel Craig. E a estreia dele tá prevista pra 9 de novembro de 2012. E como o Cassino Royale, né, ele vai continuar exatamente de onde a história parou. Agora, ninguém disse mais um outro detalhe sobre o roteiro. Vai continuar saindo do Mar de Sunga Azul. É, Não, ele vai entrar no Mar de Sunga Azul agora. De costas, né, velho? Oh, o Evo Mendes aí, qual é o nome do diretor? Sam Mendes. Evo Mendes, irmão da Eva Mendes. Ele é primo da Eva Puta, qual que é o nome dela? Eva Puta mesmo, ela mesmo. Cara, eu tô na minha cabeça que tem alguma coisa a ver com Morales, velho. Eva Mendes, mano. Eva Mendes. Evo Morales, você ia falar, mano. É, exato. Eu continuo achando estranho esse diretor pro filme do James Bond, né, cara? O Sam Mendes não foi o que dirigiu lá a Beleza Americana? Exato. Porque... Ah, mas é que você mesmo falou, né, cara? Se ele é um bom diretor, tem que se virar com qualquer coisa, né? É. Vê o Boninho. Cara, mas na moral, cara, assim, é bom diretor, mas, cara, o cara não é santo, ele não é milagreiro, velho. Sabe, a parada eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu não vejo o 007 desde a época do Sean Connery, velho, que eu me recuso. Eu acho que a parada já deu o que tinha que dar. Não, tô falando na boa mesmo, assim, eu não gosto, cara. Eu vi um dos filmes lá com aquele Pierce Brosnan, sei lá, aquele maluco lá, achei uma bosta e falei, cara, não vou me emprestar, enquanto eu não passar na sessão da tarde, eu não vejo essa merda, sabe? não vou baixar, muito menos ir ao cinema, porque eu já não gosto de ir no cinema. Eu prefiro ver o filme baixado mesmo, politicamente incorreto, aliás, acesse aí meu site. Eu fico inventando a parada, fica denegrindo a imagem, meu irmão, do belo personagem 007, cara. Eu acho que já deu o que tinha que dar. A mentirada, meu irmão, já não faz mais sentido do que nos anos 60, sabe? Com a 70, que era muito maneiro. Sabe? Eu acho que deu o que tinha que dar. Eu sou um crítico imenso da continuação dessa franquia aí, velho. E não vai ser um cara que fez um filme maneiro, foi o Beleza Americana, que só porque ele é um puta diretor vai mandar, porra, vai conseguir salvar essa merda de franquia escrota. E esse foi Rubens Eduardo Filho. Ai. Filho não, Júnior. Né? Bom, é isso. Esculhambei a porra da série do 007. Foda-se. Essas são as palavras de, com certeza, quem não assistiu Cassino Royale, né? Irmão, não assisti e não vou assistir. Enquanto eu não passar na sessão da tarde. That's a bingo! Então, depois de diversos trailers mostrando basicamente as mesmas cenas, enfim, saiu alguma coisa relativamente decente de Battle Los Angeles. É, coisas que, né, como dizem a maioria das resenhas na internet, mostram mais do que alienígenas invadindo. Mega clichê foda, né? Ainda mais quem vai ler a notícia, né? Pois é, me identifiquei. No novo trailer é possível ver os protagonistas Aaron Eckhart, Michelle Rodrigues, Michael Pena, Neo, e, caralho, Neo é muito falar, né, com a mão, assim, fazendo aquele símbolo que eu não consigo fazer de pimp, sabe? Tipo, um dos dedinhos dobrados assim, aí você vai de cima pra baixo. Neyo. E Brigitte Moynahan. É também incrivelmente palpável a tensão que carrega o filme. Mas a gente também sabe que um filme de batalha contra ET é sempre a mesma bosta. Então, não sejamos muito críticos, igual eu fui com 007. Vamos ter olhos um pouco melhores pra esse filme interessante, né? Que conta mais um clichê escroto, e veja o trailer e ache bacana ou não. Mas e aí, eu achei legal o trailer, né, cara? Parece um Modern Warfare com alienígenas. Também achei maneirinho, sim, mas, cara, é o tipo de coisa, acho que o cinema, ele, tipo assim, ele entra em eras, né? Tipo, teve a era dos filmes fofurinhas, românticos, o boom, né? Não sei o que, agora tá no boom dos filmes de alienígena. Faz um blockbuster desse aí que a gente vai ver, vai achar maneiro. Eu acho que meio que um enfoque de Guerra dos Mundos, né, cara? Mostrar um pedaço isolado, né? Dentro de todo o cataclismo, por exemplo, que é uma invasão alienígena. No caso, eles estavam no Guerra dos Mundos, mostra um pai fugindo com os filhos, né? E aí mostra um pelotão perdido no meio de tudo que tá acontecendo, né? É, eu senti muita coisa igual aqui com o Distrito 9, cara. Assim, obviamente o Distrito 9 é um troço mais isolado, né? Mas, assim, o visual, eles só expandiram, né? Comparando com o Distrito 9. Mas eu gostei, assim, eu vi uma galera falando mal de Distrito 9, assim, eu achei bacana, achei maneiro. E quando o ZT começar a ler o cast do filme, né, cara, pô, na hora que chegar na Michelle Rodrigues, já estão indo embora, né? Os caras olham assim, não, tudo bem, a gente vai conseguir matar, mas até lá ela vai levar uma c**ada da gente, né? Eu acho que o clima de guerra que vai segurar o filme, cara, assim. É, não, vai ser as cenas de ação mesmo, cara, porque não tem como esperar a história dele. Se eu esperar alguma originalidade, cara, acho que é ou é ignorância ou sei lá, cara, então você nunca viu um filme de ET na vida, sabe? É, que é uma coisa nova, né, cara? Uma coisa nova que eu acho aí é que todos os conflitos, né, os Estados Unidos é visto como a potência a ser vencida, né? E aí eles estão lutando contra um exército que eles não conhecem, né? Que eles têm medo. E isso que eu acho legal. Primeira vez você vê medo dos caras. O exército talibã, né? Outro exército que eles não viam eram os Vietcongs, né, velho? Na hora que via, já tinha cortado o pescoço do maluco já. Certeza. That's a bingo! Bom, e novidades aqui no elenco da nova versão do filme do Juiz Dredd, né, que agora será encarnado por Carl Urban, que dará aquele toque desqueixado ao nosso herói. E aqui já estão anunciando que a vilã é a nossa rainha Gorgon do 300, né, Lena Headey, que também estrelou na série que o Susi gostou, The Sarah Connor Chronicles, certo, Susi? Ela era MILF. Pô, total MILF. Bom, a Lena Headey, ela vai ser a personagem Madeline Madrigal, também conhecida como Mamá, líder da gangue que controla o Peachtree City Block, né? Ela é descrita como uma mulher que já tá na casa dos 50 anos, né? E tem uma cicatriz aí que corta o rosto, né? De orelha a orelha, eu imagino, né? Bom, no filme aqui, o Joe Dredd, né? O que vai ser feito pelo Carl Urban, ele é o mais temido da elite dos juízes, né? Nas ruas de Mega City One, que é onde ocorre toda a história do Juiz Dredd. E ele tem aí o poder de impor a lei, sentenciar os criminosos e executá-los no local se for preciso. No filme ainda contamos com a Olivia Tube, Peter Travis e tem o roteiro aí de Alex Garland, conhecido por script de filmes como A Praia, Extermínio e Sunshine Alert Solar. É isso mesmo. Ah, olha só, e a aqui a equipe técnica do filme, cara, vai ser a mesma responsável pelo filme Distrito 9. A gente acabou de falar. Começou bem. Começou bem se você esquecer que a história é uma merda, né? É, que não é o... Tá, que não é o Sly pra fazer a parada. Pois é, né, cara? No filme... O primeiro filme do Juiz Dredd, né, cara? Eles tinham tudo na mão, menos a história, né? Os caras tinham o cara certo pra fazer o Juiz Dredd, cara, e no entanto fizeram tudo errado. Mas pra mim, cara, nada é melhor na história do Dredd todo do que a aposentadoria das pessoas, cara. Mandar eles pro deserto. O cara se aposenta, o cara pega uma escopeta e tchau, filho, vai embora. Não dá nem um copinho d'água, né? Nada, nada. Os caras soltam os negros em Mossoró bonito mesmo, né? That's a bingo. Então é isso aí. Parece que vai rolar realmente o remake de Total Recall, Vingador do Futuro. Foi confirmada a presença do frango d'água Colin Farrell. Eu sei que muitas das pessoas, né, eram contra isso, inclusive eu, porque... Inclusive todas as outras pessoas, né? Inclusive todas as outras pessoas. Mas não tem jeito, galera. Vai acontecer mesmo. Só que dessa vez a história vai ser mais próxima do livro que inspirou o filme. O personagem principal, o Quaid lá, o Douglas Quaid, não vai pra Marte, ele vai permanecer na Terra. Pra quem não sabe, o livro que inspirou o filme foi We Can Remember It For You Wholesale, de Philip K. Dick. A primeira versão foi feita por nada mais nada menos que The Governator Schwarzenegger, que demonstrou toda a sua belíssima atuação, toda a sua capacidade como grande ator que ele é, né? E quem vai substituí-lo é o frango d'água, Farrell, que, na boa, pra mim é assim, a maior decepção desse filme. Por que a única coisa... Velho? Ah, porque ele é um frango d'água, mano. Todo mundo que é mais fraco que o Sylvester Stallone e o Schwarzenegger é frango d'água. Frango o mundo inteiro é o frango d'água, então. Tendo as três tetas, velho, esse filme pode ter quem quiser. É verdade. Assim, a única notícia boa disso tudo é que o filme não será feito em mim. Será feito só em versão normal. Eu acho que eles não deviam apostar em efeitos especiais. Podia usar bonecos também. Irmão, se é pra ser tosco, que seja tosco com dignidade, sabe? Tipo... Que faça pior, né, cara? É, exatamente. Nada me substitui aquela cena do Schwarzenegger tirando uma bola de basquete do nariz, né, velho? Nossa, impressionante. Cara, nem o intestinador da Fortaleza era daquele tamanho, velho. E entrava... Ah, cara, e o mais legal também, né, que quando rompe o simulador de atmosfera lá dentro, lá de... Nossa! A estrutura cara, é de muito Marte, mal né? feito, né? Nossa, cara. Nossa, aquilo é fantástico demais. tu vê nitidamente que tem um cara chacoalhando o boneco, né? Porra, velho. E não salva ninguém, né? Nem o boneco da mulher, nem o boneco do Schwarzenegger, velho, nem nenhum. Cara. É que contrataram os caras do Muppet Babies, né? Do Muppet. Não é Mas aí, né, mandando a réplica pro quesito frango d'água, o 3D, eu imagino que o Philip K. Dick não visualizou um Schwarzenegger, né, cara, no conto dele. É, também acho que não, cara. Bom, eu não sei porque, de fato, eu não li. Mas, cara, o que o Schwarzenegger fez, meu irmão, não tem como. É a mesma coisa que botar, sei lá, aquele maluco lá que fez o Sawyer lá, que eu esqueci o nome, lá do ator Josh lá Paul que fez foi. Isso. Mesma coisa que botar esse maluco pra ser o Exterminador do Futuro no, na versão 4, na versão 6 dele, sabe? Ai, que delícia. Maluco, não é, o cara, porra, faz um boneco de CGI do Schwarzenegger, mas não bota um outro maluco pra fazer, sabe? Mas olha só, cara, vai ter que tomar cuidado com esses bonecos de CGI, primeiro porque no Exterminador 4 ficou meio forçado o Schwarzenegger aparecendo, e no Tron Legacy, puta que pariu, né, velho? Ah, o Clu tá uma sacanagem, cara. Ficou perfeito, cara, que isso? Tá peitoral definido. É, me joga no caldeirão e me extermina, sua linda, é isso mesmo? Ah, que merda, né, velho? Vocês acham que, pelo fato de se passar na Terra, o filme pode ficar melhor ou pior? Cara, acho que eles vão economizar em efeito especial, cara. Acho que é pra isso. Cara, eu acho que vai ficar indiferente, porque no final das contas vai ser tudo na Total Recall lá, né? É, a ideia vai ser essa. Será que eles vão tentar fazer, tipo, puxar mais pra origem, por exemplo? Não, vai ser mais pra Avatar. Puta merda. É mesmo. Que inferno, hein? Meio repetitivo o que eu vou falar, mas eu sou meio preocupado com esses remakes, com essas paradas, assim, cara. Porque a regra dos 15 anos também vale pra eles, entendeu? Já deu, maluco. Passou. Não, cara, não desenterra o morto, sabe? Tipo, tudo bem, vai ter um apocalipse zumbi, mas não existe filme zumbi, sabe? Pô, vai ficar ressuscitando um morto, maluco. Deixa o filme pra lá. Já foi, já passou, sabe? O cara tá revoltado, meu. Tá batendo. Caralho, porra, velho. Pegou até o mouse de madeira dele. Tá. Ele tem um bonequinho que ele bate aí, já. Sabe que é o filho dele, ele tá sentando no sofá. That's a bingo! Então, depois de tantas outras notícias que já saíram sobre o terceiro e provavelmente o último filme de Batman, sobre a tutela aí do Christopher Nolan, né? Agora começaram a sair novos rumores, né? Que dão conta de que Eva Green, né? E a Naomi Watts já estariam confirmadas no novo longa, né? E os papéis dela seriam de Vicki Vale, né? Que é o interesse romântico que aparece, se não me engano, no primeiro filme, né? Que é a Kim Basinger, não é? Isso. Ah, na verdade, a Eva Green podia ser a Hera, né? Por que será, né? É. Eva Green, né? E também a Talia al Ghul, né? Que seria a vilã e depois Peguete do Batman também. Embora não tenha sido informado quem interpretaria quem. Além disso, o The Hollywood Reporter também diz que as atrizes que lutam pelos papéis são a Anne Hathaway, né? A Keira Knightley, a Jessica Biel, a Kate Mara, a Charlotte Riley e a Gemma Arterton. Bem, outro rumor, né? Diz que a produção do filme vai acontecer entre 6 de março e 28 de novembro desse ano, né? O que coincide com o que o linguarudo do Michael Caine já disse ano passado. Já o último, né? É o mais interessante, né? Que fala sobre a Batcaverna e o Batmóvel. Como já havia sido referenciado nos últimos filmes, né, a Batcaverna ia ficar maior, né, aumentando a parte sul, embora ficasse praticamente igual como em Batman Begins. Existiria também umas novidades, como a plataforma giratória do Batmóvel, que isso é visto naqueles filmes mais antigos, os estandes dos Bates uniformes e o Batcomputador. E falando no Batmóvel, né, ele seria reconstruído de forma mais esguia, mas tão poderoso quanto o famoso Tumbler. Então vai ser um foguete. Foguete já tem, já. Vai ser um Trax. Schumacher. Eu acho, cara, que eles vão ter que colocar algum outro acessório no Batmóvel, tá ligado? Já virou a motinha lá, vai ter que virar uma outra coisa agora, senão eles vão gostar. Olha eles colocando um strap-on no Batmóvel. Outra pergunta que eu queria fazer, quando o Batman come alguém, ele usa as Batcondons? Não sei, mas quando ele compra as Batcondons, ele usa o Batcard. É, e ele faz um Batbola. Que horrível. Aí quando ele vai no encontro, ele entra e bate uma... Cara, eu só queria fazer uma correção, porque o Polar falou, não sei quê, o último filme, provavelmente o último dos três, do terceiro e último filme. Meu irmão, eu já não acredito mais nessas porra que eles falam. Não acredito mais. Não, é o terceiro e último filme dele. Ou se não, o terceiro e último filme bom, né? Pode ser também. Eu só acho que eles não tinham que mexer em absolutamente nada no Tumblr, né, cara? Apesar que é aquela velha teoria que eu sempre digo, né? Os caras, em nome da renovação, pra voltar a chamar o interesse do público, eles sempre colocam algo diferente no filme, por mais que seja algo de muito bom, né? Que aconteceu no filme anterior. Mas o Tumblr, ele é do governo, né, cara? Ele é o projeto que a Wayne Corp fez pro governo dos Estados Unidos. Então, pra ele, é só encomendar mais um. Não, era um projeto inacabado, velho. É, eles estavam usando pra escavação. Exatamente. Ele que customizou a parada, ele que pimp my ride, tá ligado? Ele quer pra construir ponte. É, mas olha só, no primeiro foi apresentado o Tumblr. No segundo, no Cavaleiro das Trevas, eles fizeram o esquema da moto sair do carro. Então... É porque o Tumblr virou só um lugar pra você postar foto, tá ligado? Caralho. Chega da puta. Chega dessa porra. Televisão. E agora vamos para os destaques de TV. Sai trailer de Spartacus God of Arena. Falece militar que inspirou o minissérie Band of Brothers. The Big Bang Theory é renovada por 3 temporadas. E direto de House a Santa 13 volta. Tiraram ela da grid, né? Ela saiu da grid. Por isso que ela voltou. Pronto, já queimou uma piada. Parabéns. quando se teve a notícia aí que Andy Whitfield, que é o protagonista, o Spartacus, e desde que todos nós soubemos que Andy Whitfield, que é o protagonista, era o protagonista de Spartacus, ia se afastar devido a um problema de saúde, o canal Stars, que é responsável pela série, começou a planejar uma prequência. Prequência é um nome feio, né? O prequel. Foi definido que Andy Whitfield teve uma... Foi definido não, né, coitado? Ele teve uma piora... foi definido que ele piorou. Ele teve uma piora, o câncer melhorou, piorou de novo, então ele não vai participar mais do seriado. E foi aí, então, que quando duas pessoas estão tentando, né, não se sabe se é boato ou não, que são os irmãos lá do Schofield. Eles mesmos, talvez eles estão se candidatando ao cargo, mas como a gente já anunciou aqui antes, tem aqueles outros três doidos. E também, aproveitando, né, e pra falar que isso é um novo trailer de Spartacus, God of Arena, que vai sair dia 21 de janeiro nos Estados Unidos e dia 22 no Brasil com legenda. Se você quer ver ação na televisão, cara, com certeza pode colocar Spartacus qualquer temporada. Ou pode ser a Blood of Sand, ou pode ser a Gods of the Arena, porque o trailer também, cara, mostra que a pegada de 300 ainda tá no ar aí, né? Eu fico pensando, cara, pô, é triste, né? Ver que o cara tá doente e tal. Aí eu fico pensando o que eles fazem com as séries quando, por exemplo, acontece uma coisa dessa. Imagina se, por exemplo, o personagem do Sawyer morre, cara. O personagem não, o ator que faz o Sawyer morre, ou que o Sheldon morre no acidente de carro. O House, entendeu? O House é mais perrengue. O House é mais perrengue porque, meu irmão, o House é o House, né? Eu sei, cara, mas o Sheldon, por exemplo, ele leva a série no peito, cara. Imagina se o Mohinder morresse. Ah, mas aí ninguém ia perceber, né, cara? Ele era indiano? Só botar outro cara fedendo incenso lá, acabou, fodeu. Que preconceito, velho. Oh, não é preconceito não, cara. Todo o indiano cara, que... O cara esfrega a bosta aí, do Thames, né? Todo indiano, cara, que eu conheço fede incenso, nunca vi coisa igual. A única coisa foda de assistir Spartacus em HD é que tem muita cena de homem pelado, velho. Mas quem entregou mais foi o Capitão América, que tava todo vestido, né? E aí o peru em HD fica maior, é isso? Por isso que é ruim ver em HD. O SUS queria assistir em Full HD, mas... Não, porque sem HD é maneirão, né? Porque aí fica o micropênis, né? Aí HD tem filuzão, aí é maneiro. O SUS queria assistir em Full HD, mas a TV não vai, né? Os gladiadores entram na arena, né? Escudo, espada e badalo, né? Tu não sabe o que dá mais medo, né? Pra falar a verdade. O Dr. Manhattan podia participar do filme, é isso, então. Que verdade, cara. Só que a hora que ele desse uma porrada, rachava a terra, né? Dr. Manhattan luta com o pau na mão. Bem, faleceu aí aos 92 anos, né, o veterano da Segunda Guerra Mundial, Richard Winters, também conhecido como Dick Winters, que foi o cara que simplesmente que inspirou, né, a grande série Band of Brothers, né, que tem produção do Steven Spielberg e Tom Hanks, e que na série, né, foi interpretado por Damien Lewis, né, que então a série conta a história do pessoal da 101ª Divisão de Transporte, que tem o pessoal da Easy Company, que era o pessoal que era destacado para as missões mais difíceis, e esse era simplesmente o cara no seriado, né. O motherfucker, ele era o Chuck Norris, meu irmão. Cara, era o Chuck Norris da série. Queria deixar registrado aqui, cara, que Band of Brothers... Cara, eu tenho minhas dúvidas, assim, porque eu já vi muitas séries boas, mas eu acho que é a melhor série que eu já vi em toda a minha vida, eu acho que é Band of Brothers. Essa é fera mesmo, velho. Tá no meu cara, top. Assim, é meu top 3 com certeza, assim. É, a outra que fizeram também, eu achei legal, né, que foi a Pacific lá, mas eu não gostei tanto quanto o Band of Brothers. Ai, não, eu também, eu não gostei tanto. Foi bacana, mas Band of Brothers, cara... Primeiro que eu acho que ela foi meio... pioneira, né, nesse sentido, cara, assim. Não, eu queria só realmente fazer esse adendo, cara, porque e quem ainda não viu, né, corram atrás, porque realmente é fantástico, cara, assim, é uma série que todo mundo merece ver, cara, é muito maneiro. Mas esse militar, ele é mega conhecido, alguma coisa assim, ou escreveu um livro? Não lembro. Na verdade, rolou uma... O que que rolou? Sobre essa época. E aí viu-se que realmente a Scomper existiu, tudo retratado ali, ó, tudo não, é, assim, sei lá, 60, 70% do retratado ali, bem próximo do real. Parece, cara, o Winters, ele deu uma entrevista pra algum canal desses de TV fodão, tipo NBC, algum canal desse fodão, assim, contando a história dele. E a partir dessa entrevista, que o Tom Hanks resolveu chamar ele pra contar a história e, enfim, fazer toda a roteirização do Band of Brothers. É um livro, né, que chama Band of Brothers. E... Mas o livro foi escrito para a série, assim. Não é um livro que, o Tom Hanks pegou, leu o livro e, vou fazer. Resolveu a série, fazer. Né? É, não é. É, parece que o livro foi escrito já sendo pensado pra série. Pô, esse é um cara que tem história pra contar mesmo, hein? Ah, meu, só aquela hora que ele tá em cara entrando nas trincheiras. Aquela tática que é. O negócio é ensinado. Pô, tamo em 2010. O negócio é ensinado até hoje nos esportes militares americanos, cara. Aquela tática de trincheira deles. Que bom, logo... a cena clássica dele também, meu irmão, que ele chega no acampamento alemão, meu irmão. Literalmente com um pau na mão, sabe qual é? Ele sozinho detona uma companhia inteira, porque ninguém espera aquilo, cara. É essa que eu tô falando, que eles entram na trincheira e ele vai na frente matando um monte de maluco alemão. É, sinistro, mano. Então, 3D recomenda Band of Brothers. Porra, cara, assim, não só recomendo, como praticamente obrigo e chamo de idiota quem não viu. Nota 6. Nota 6. Agora, até hoje eu não me esqueço que o puto do SUS falou num cast muito tempo atrás, em outra dimensão, que o Winters, ele não era tão foda, porque até ele caiu no Call of Duty com uma pistolinha só e fechou o jogo. Só pra encerrar aqui, né, o Winters morreu no dia 10 de janeiro de 2011 e ele sofria muito tempo já de mal de Parkinson e aparentemente ele morreu sem sofrimento algum, né? Caralho, se ele tivesse mal de Parkinson na época da guerra, tinha matado muito mais, velho. Todo mundo, né, velho? Achei destruído, Leila. Então ele morreu de idade mesmo. Ah, meu, 92 anos, cara, não importa o que o cara tinha. Já tava nos descontos do juiz, parceiro. Já tava todo mundo do lado de fora fazendo, acabou. Exatamente. E eu acho que daquela leva de velhinhos, eu acho que ele era o último, né? Que fazia o documentário. Não, ainda tem o Heffron, tá vivo. O Guarnir tá vivo, será? Tá vivo também. O Guarnir, ele só perdeu uma perna, né? Pra falar a verdade. Só uma, né? Só uma. O Ryan tá vivo. Só uma? Tem outra ali sobrando, né? É, vocês podem perder dedo, eu que não posso, senão vira um filho. Falando só uma... Se fosse a Ariadna nos tempos antigos, né, cara? Podia perder uma perna que não ia fazer falta nenhuma. A CBS e a Warner Brothers Television chegaram a um acordo e resolveram renovar The Big Bang Theory por mais 3 anos, ou, de acordo com o 3D, por mais 3 temporadas. Ele contou nos dedos, né? Eu sabia! Até a temporada de 2013 e 2014. O presidente da CBS Entertainment, a presidente, ou a presidenta, né, como está sendo falado atualmente, Nina Tesler, disse o seguinte: não é preciso um grande físico para ver que esse programa faz parte do futuro das nossas comédias. Do sucesso de público e crítica ao fato de entrar nas conversas das pessoas, dá pra ver que tocou os espectadores em todos os níveis. A genialidade criativa de Chuck Lorre e Bill Prady e os talentos nas frentes das câmeras desse sensacional elenco criaram uma comédia que certamente vai continuar divertindo as pessoas por muito tempo, ou até 2014. Fica a pergunta no ar, cara, assim, será que tem fôlego pra 3 temporadas? Melhor ainda, será que tem fôlego pra mais uma temporada? 3 temporadas foi pra qual? 7? Ah, cara, Friends, você assiste assim, qualquer episódio, terceira ou quarta temporada, você falaria que chegaria na 10ª? Smallville. Smallville? Ah, pronto, encerrou já. Se Grey's Anatomy tô renovando de novo, né, velho? Por que não? The Big Bang. É assim, falou do Smallville, cara. Smallville, provavelmente, cara, o produtor executivo, o diretor executivo, sei lá, cara, devia ser comida de alguém, sabe qual é? Devia ser a única explicação, saca? Em compensação, Dollhouse, que é bom, né? Dollhouse, ninguém comia ninguém lá, tá vendo? A Elisa Dushku não dava o Dushku pra ninguém, ficou aí, ó, desempregado e tal. Me baseando no que eu vi nos dois últimos episódios da série, cara, eu achei que, pô, ela ainda tá com fôlego sim, cara. Não sei se vai durar umas, sabe, 9, 10 temporadas aí que nem Friends. Então, mas eu acho que dura sim, cara, porque ele é estilo sitcom, né, velho? Ele não tem um enredo, uma trama que precisa, né, ser fechada ou qualquer outra coisa assim. É, mais ou menos, né, cara? Eles criam historietazinhas assim, que duram 3, 4 capítulos e tal, mas... E que nessa última eles nem fizeram muito isso, né? Isso era mais nas primeiras, mas... Não, posso fazer uma previsão, velho? No Friends, eles seguraram muito com aquela palhaçada lá daquele relacionamento entre o Ross e a Rachel, né? É, pode crer. E aqui eles vão fazer a mesma coisa com o Leonard e a Penny, cara. A Penny, verdade. Ou com o Aloysius e com o Raj. eles estão atualmente, né, com uma parada meio gay. Ah, dois, tá, né? Meio nervoso, né, velho? Tá aquela química, aquele cheiro de sexo gay no ar, como diria o Gerson, né? Vai virar True Blood essa merda, então, né? Todas as séries agora tem viado. É porque viado tá na moda, cara. Não é viado, tá na moda esse viado. É bi, é bi. É uma bi, viado. Cara, só. Cara, vocês assistiram o penúltimo episódio da série aí, que eles vão de Liga da Justiça pra uma festa fantasia lá na loja de quadrinhos? Ele foi de Aquaman, mas ele tava a fim de trocar com a Penny com Mulher Maravilha, velho. Precisa ter ideia como que o Aquaman é super valorizado. Então, quem quer ser o Aquaman? Quadrinhos. Oh, make me over. I'm all I wanna be. E nos quadrinhos nós temos nada mais, nada menos que Batman. Mas não é nenhuma história nova, nenhum uniforme novo, nem um sidekick novo. É um infográfico com a evolução do Batmóvel desde 1941 até o último Batmóvel de 2010. E aí, o que, que vocês acham? Pra vocês aí, qual é o favorito? Apesar dos filmes serem uma bosta, e eu ter gostado bastante do Tumblr e tal, mas eu achei que o Batmóvel dos filmes do Tim Burton, cara, eu tenho uma queda por aquele carro, cara. Aquele que tem uma turbina de... aquele que tem uma turbina de avião no meio do carro, cara. Eu achei sempre muito irado aquele carro. Eu acho ele fera também. Você pode ver, né, cara, que tem uma época que todos os carros do Batman aqui são meio que baseados em algum carro de verdade, né? É. Aí já chega uma época... Olha, cara, tem um que é um Mustang, mano. Imagina o Batman chegar de Mustang. Pô, tem um Batman Viper, maluco. Pô, sinistro. E em compensação, tem uma hora que eles já começam a mais escrotizar. E a maioria dos Batmóveis aqui, eles mantêm aquela característica do capô gigante, né? Agora, gente, menção honrosa, por favor, ao Legends of the Dark Knight, de 92. Dá uma olhadinha. Que pitula. Pô, parece um vibrador, maluco. Cara, pra que o cara vai fazer? Cara, só no quadrinho mesmo que o cara vai fazer um carro com a cara dele. E o bico de pato. É, bico de pato com lâmpadas. Não, assim, o meu favorito, eu não falei meu favorito, né? Mas, assim, o meu favorito foi o que eu herdei do meu tio, que era o rabo de peixe lá, fodão de 73, da Hanna-Barbera, cara. Era muito maneiro, cara. Tipo, eu tinha... Mas também era o da série dos anos 60, né? É, da série, exatamente. A série era da Hanna-Barbera. Depois do Hanna-Barbera, né, ele meio que começou a já dar uma variada bastante nos carros, né? Começaram as coisas mais loucas. É, mas assim, eu sempre prefiro a versão rabo de peixe, assim, a versão que tem aquela rabeta pra trás, assim, eu acho que sempre é mais clássica, mais maneira. Pô, de 87 parece um Passat, velho, horroroso. Porra, de 88 é a Super Máquina. Então, de 88 é a minha preferida, cara, eu gostei demais desse carro. É, a Super Máquina tomou um pisão na frente. Olha só, Esse tudo achatado? É. Quer ver, ó, os mais legais que eu achei, cara, eu achei o de 94, o último de 94. O de 91, eu achei legal também. Esse carro de 91, na verdade, é uma história que é um crossover entre Batman e Juiz Dredd, cara. E esse carro do Batman, cara, pô, é desenhado até pelo, acho que o Bernie Wrightson e tal. Cara, é muito bom, cara, ele é irado os desenhos do cara, assim, a concepção que ele tem do Batmóvel, cara, muito foda. Cara, dá uma olhada nesse primeiro Batmóvel de 2003. Esse é fera. E o Mercedão de 2004. É maneiro também. Achei o que eu queria. 2005, Gotham Knights. The Games People Play. Olha que fudido esse. Pô, uma Lamborghini, maluco. Uma Lamborghini. Ah, esse é hardcore. Mas peraí. É Murcielago. Que Murcielago? É Murcielago, cara. Ah, é, eu sou uruguaio, verdade. E tem a 2008 também, ó. Tem de 2008 também, Batman The Outsiders. Inclusive, a Lamborghini Murcielago é um dos carros que o Bruce Wayne tem no Dark Knight. É, no Dark Knight, isso mesmo, por isso que eu achei fera. É. Bem sugestivo, né? Que, apesar de Murcielago ser o nome de um boi, né? Ah, cara, eu gosto muito desse do 92, não sei porquê. Aquele que é usado na série animada. Atenção, ouvintes, vocês aí, falem pra gente qual carro que vocês gostam. Gostaram mais, hein? É isso aí. E o ouvinte que for mais original vai ganhar um beijo na testa do Sussi. Vai ganhar o carro de 92. Momento Sofá. Chegou aí o momento mais esperado de 2011 e não é o Réveillon. O Réveillon é o momento mais esperado de 2010, né? Então chegou aí o momento sofá, o primeiro momento sofá, pedidos, né? Bom, nesse momento sofá, nós dedicamos aí as gatas geeks, né? São cosplay de várias gostosas peitudas que escondem a ponta dos bicos. A ponta do bico dos peitos. Nossa, foi confuso isso, mas deu pra entender, né? E, cara... Não dei nada, que fique bem claro. Você simplesmente é um link, a gente vai colocar aí uma... Não é vulgar. Embaixo da foto tem um próximo gata ou gata anterior. Clicando nela, você começa a girar num mundo de cosplays interessantes. Você então, é transportado para um mundo... É quase um Stargate de cosplay, velho. Então, ó, por exemplo, agora eu peguei uma cosplay de Lara Croft. Aí eu vou clicar no próximo. Pá, tem uma mina pelada com controle. Nossa senhora, hein. Aposto que você chegou na parte do Nintendinho. Do Nintendinho. Olha, bom, tá aí o link. Vale a pena clicar e dar uma verificada. E não vai ter momento chuveirinho, molhadinho. É, até porque se a mulherada quer um momento chuveirinho, pelo menos mande material, né? É, opa, opa, eu tenho uma ideia. Mandem recado em áudio. Isso, ou fotos nuas. Escrito Nerd Drops, não precisa ter o rosto, a gente não vai fazer. Olha, com recado em áudio é fera mesmo, hein? Mostrando o rosto, né, no recado em áudio, vai ser perfeito, né? Aí vocês vão ver, aí vocês vão receber muito. Oi, meu nome é Zorzete. Não, oi, meu nome é Ariadna. Bom, é isso aí, esse foi o momento sofá. Cliquem, confiram, mandem recados. É, e não façam o que você tá pensando em fazer com as fotos no sofá. O momento sofá é só o nome da sessão, tá? Façam no banheiro. Nossa, tem uma doida lambendo o capacete do Master Chief aqui, cara. Salva. Então é isso aí, galera. Terminamos mais uma edição, nosso querido Nerd Drops. Eu, com muito orgulho, conduzi maestramente esta edição. E gostaria que um de vocês aí tirem no zerinho um aí quem vai fazer o pedido da música. Bom, acho que o Guizão podia escolher. Então é isso. Fiquemos com a música. Para o Oeste Caboclo, do Legião Urbana, e que fique subentendido. Breca tudo. A partir do horário de meia-noite de hoje, desta gravação, isso me dá direito de pedir uma música. Oh, feliz aniversário! Oliver Pérez tirou a carta. Olha, counter da manga. Tirou o counter da manga, velho. Bateu o pau na mesa e limpou o pau na cortina. É meia-noite, foi tipo o Alboquete, sabe o Alboquete? No Yu-Gi-Oh! Então, aquela carta é armadilha, né? Pessoal, todo mundo comigo então. Chega, parabéns aí, rapaz. Peraí. O Oliver passou mais um aniversário editando. E é isso, galera. Escolhe a música então, Oliver Pereta. Então, vamos rolar duas músicas, vai? Ah, é lógico, vamos. Lá. Então, Faroeste Caboclo aí que o Guizão pediu, e eu vou pedir The Shoutout com a música Breath of the Swamp. Que fique claro, em vez de subentendido, muita gente não sabe, mas o Guizão está saindo de Bauru e está indo para Brasília, onde ele vai morar com o Viváqua. Ele vai ter um estoque de maionese Vai estar em dia, né? O estoque de maionese das tetinhas do Viváqua é infinito. Viváqua é sócio da Hellmann's. Coitado. Né? O nome Hell na frente, né, é bastante propício. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, qualquer e-mail com reclamação, sugestão, receita de bolo ou qualquer outra coisa pode ser mandada para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. E um beijo na bunda. Não na minha, na tua. Ih, rapaz. Eu não tenho essa desenvoltura, cara, de beijar minha própria bunda. Fala aí, 3D, vai beijar na bunda dos três. Criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado vai morrer.

meter o livro pras comelhas da gente da TV. E o tudo ali. E se lembrar de quando era uma criança, de viver até ali. E decidir entrar de vez naquela dança. Seria cruzir ou se estou aqui. E só cega seus olhos. E então Maria Luz se reconheceu. Era trazer a noite a sua 22. A alma que se ocupava de Deus. Pelas costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue e vê se te perdão. O santo Cristo com a Winchester 22. 35 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois. Morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz. We'll be right back. Agora só um pouquinho. E aí, 3D, bom, filho? Tudo bem, meu filho, tudo bem? Tranquilo, como é que tá, nenê? Tá bem, tá lá, deve estar se cagando agora lá, vamos trocar foda. Beleza. Muito obrigado, queria deixar registrado. Do quê? Eu apostei. Que... Eu apostei que 5-1 que o cachorro bicudou de novo o negócio. Perdeu, Guizão. Não é cachorro, é uma galinha. Uma galinha pelada branca. Camarada meu tem uma galinha que late também, velho. Você já viu o cachorro dele, ô 3D? Não sei se você escutou um... isso era um cachorro, maluco. Vai falar de pôster do Thor ou meu joga fora? Tem nada demais também, né? Não. Pode ir. Assim, parece que enfiaram a cabeça do cara, assim, na parada, cara. É tipo o nego que não sabe tirar foto, corta a testa, manja. Ah, é mulher. Mulher tem mania de cortar a cabeça nas fotos. Aí fica lá um monte de cavaleiro sem cabeça nos retratos. Então, Cavaleiro Sem Cabeça foi um filme filmado por uma mulher. Disse, vai lá olhar, diretora de fotografia, sabe? Nossa, cara, parecia que tava usando o microfone embutido do Mac. O que você tem com o microfone embutido do Mac? Ah, cara, na casa do Sul eu tenho tudo, porque faz uma barulheira desgraçada. Pô, eu uso o microfone embutido do Mac. É, só que na sua casa você não tem a tua avó, tua mãe, teu irmão, teu pai falando. Como que foi o quê? Não, que a tua casa, o nego falou que tua casa é um pardieiro. É meio bagunçada mesmo, viu, velho? Mas a gente mora onde dá, né? O Polar mesmo, quando ele veio pra São Paulo, ele dormiu numa esteira que fica no meio da sala. Aí o Sus, pra me acordar, ligava a esteira. Aí ele caía dela.